Táxi via Alfa. Desconsidere, mantenha a posição, aguarde o táxi, ok? O portão de destino será o 07. Ok, tô mantendo aqui na Alfa, 601. Aproximando aqui daquilo, prossegue o táxi 1856. Bom, 1856 afirmativo, pode prosseguir o táxi até o ponto de espera da 28. Seguindo o ponto de espera 28, 1856. Paulo, boa noite, o objeto 672120 para o Gani 1. Jet 6720, Galeão, informação a Tango, nível 340, aguarde para a cópia. São Tango 340, guardando para a cópia. 720. Solo, voo 601. Voo no 601, após a passagem do Boeing da Gol na da companhia, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 07. Estou ciente, é que eu estou aqui numa posição, eu estou na faixa aqui. A cauda do avião deve estar bem lá na pista já. E se eu andar pra frente, o outro não passa. Quatro no 5, ali mantém, pista 28. Ali mantém, 54 ou no 5. E só um pouco mais à frente, gol 1601. Não tem, se eu for, o outro não vai passar não. A gente está visual com ele sim, por aqui a gente tá vendo que tem condições de passar. É, só se eu andar um metro aqui para frente só, eu vou andar. No 5, vento 210 graus no 69, livre decolagem, pista 28. Ciente, livre decolagem, 54 no 5. O 601 prossegue táxi via Alfa, Alfa e Juliette até o 07. Alfa, Juliette até o 07, o 601. Objet 6720, temos Galeão autorizado 340, copia? Positivo, Celina. Autorizado Galeão 340, via para o ISC 58. A saída será Gole Eval, correção, via para o ISC 50. A saída será Gole Eval após direto Eudes. Decola da 28 com curva à esquerda. A frequência do controle, 11935, transporo 5172, confirmando a aerovia para o ISC 50, cotejo. Autorizado Galeão no 340, upper ISC 50, aerovia, subida Gole, após Eval, foi direto Eudes. A pista é a 28, primeira curva à direita, 11935 é o controle, 5172 é o transponder, 7720. A curva será à esquerda, ok? Negativa à direita. A curva à esquerda para a saída Gole. Esquerda. Web 6720, correto o cotejamento. Só me possibilita acionamento quando pronto no 01. Quando pronto, 0 no 6720. No 856, livre decolagem, pista 1-0, vento 210 graus, 1-5 nós, vento variando de 11 nós até 2-1 no nós, ok? Certo, gol, 1-8, vento de decolagem. Controle o trip 5-4-1-5. Prossiga. Solicita manter proa 240, fim de evitar as formações. Confirme? Tá aí, falou quando pronto, na frequência 2-1-1, isso? Não, negativo. Quando pronto, chame o pushback acionamento no 0-1. 0-1, 256, decolar 2-5-2, controle 1-1-9-3-5, bom voo. 1935, graças 1-8-5-6. Para a proa de gole, o trip 5-4-1-5. Controle gol 1-8-5-6. 856, contato radar no decolagem, subir manter o nível 390, saída ROM. Saída ROM, sessão 390, 856. Salvador, boa tarde, é o TAM 3894 com informação TAM. 3894, identifique, dessa via, chegada CARI para 2000 pés, altímetro no 0 no 3.2, ajuste padrão, é o número 2 na aproximação. Gente, descendo via 1 no 0 no 3, para 2000, TAM 3894. Controle 1856. 85.000, prossiga. É, para instar formações, autoriza para o Admelim, está presente, 1856. Coordenar com Recife, só 30 segundos. É, são 10 milhas, 1 minuto para formação. Então, está autorizado desvio. Direita Melim, na proa 029, 1856, obrigado. Zulu, atinge Matheus 090. Boa noite, 9856, eu voando direto Melim, restrito ao nível 330. Restrito ao nível 330, boa noite, 56. É, ciente, restrito 330, 1856, na proa de Melim. Estimativa, até contato com o centro. Qual é? Até o contato com o centro, 1856. Trip 54, ONU 5, está autorizado direto a Ilhéus. Da presente pro de Léos, o Trip 54 no 5. Controle na escuta do 54 no 5. Emativo. Solicita, se possível, pro direto de IUNEP. Vou coordenar com o Léos, só um minutinho. Ok, obrigado. Utilizado direto IUNEP, trip 54 no 5. 7, direto IUNEP, 54 no 5. Voo no 602, autorizado final ILS, reporte no localizador estabilizado. Portada estabilizado, voo 602. Chame o centro Recife, frequência 126, décima 85. 2685, 602 está para 250 para interceptar o lock. Tá, ok, 602-250. Salvador, boa noite, é o Papatango Cândido, boa tarde, é o Papatango Juliette, Tango Zulu. Que expressão bastante forma. Detectando Juliette Tango Zulu, identifique. Obrigado. Boi na proa de Cari para chegar na Cari, mantendo 70, reporte descida. Identificou, está mantendo 70, vai levar na proa de Cari para chegar na Cari, Juliette Tango Zulu. receptou o localizador no 602? Afirmativo, agora capturou. Afirmativo, complete ILS Zulu para 28, chamando a torre na frequência 1862, bom pouso. 386, obrigado. Alô, Salvador, é o Jet 6720 na posição 01 para acionamento na posição e posterior posto. Gente, 6720, autorizado a acionar, chame para o push. Autorizado a acionar, chame para o push, 6720. 2 nós até 22 nós. Tem livre pouso, pista 28. O vento 210 graus, 15 nós, qual no 602? 1 Controle na escuta do 5495. Afirmo. Solicita da presente proa direto de Ilhéus devido à mudança do vento. De 50 BDEV, Upper Novemba 857, Ponto Seguro, Upper Zulu no 6, Grufe, Upper Zulu no 4, Toquim. Decola da 28 com curva à esquerda na saída Gole Eval após Eudes. A frequência do controle 1935. Responde 5405, Coteje. Motor 219605. Autorizado, vai me chamar para o táxi. Não é para o táxi, 601, autorizado Galeão, 360, Upper 50 TabDev, Upper November 857 TF Porto Seguro, depois Upper Zulu 16, até Bruce e Upper Zulu 16, Balaciano. Recola 28, curva esquerda, Gole, Eval, saída, depois de Eval, Eude, 1935, controle, 5405, transponde ao 601. O 601, a roda que nós temos aqui é Grufe, após o Luno 4 e Toquinho. É, o Pedro Luno 4 e Toquinho, confere. Ok, sim, correto, chame quando pronto, pro CPEC acionamento no 07. Pra chamar, obrigado. Bom, 602, uma boa tarde, já escuta no solo? Boa tarde, já escuta. 602 táxi Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette 05, no 602. 0 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 090. Ao passar a posição, Conde, chame o controle Aracaju, frequência no 2030. Data 3287, gente. Tango 320, Guarulhos, Falter. São 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, via para o esqui 50, decola 28, curva esquerda, saída Goleval Eudes, o controle 11935, transponda 5413, Coteje. O controle, por favor. 1935. 320, confirma uniforme esqui 50? Confirmo. 320, conforme, 28 esquerda, Gole, Eval, Eudes, 1935, 5413, 3897. 5413 é o transponder, chame quando pronto, pulsebeca, acionamento no 06. 5413, informe quando pronto, 3897. O 02 prossegue para o 05. Está aguardando o balizador, o 9602. Saldo é o WebJet 6720, 125 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com o fim para o táxi. Livre táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera da 28, irá chamar a torre em 1186. Índia e Alfa, no ponto de espera da 28, torre 118, 6720. Saldo com 601 voltando, poderia confirmar a saída Gole, Eval, depois de Eval, qual a posição? Eudes, Eco Uniforme Delta, Eco Sierra, Eudes. Mas essa posição não seria da nossa aerovia. E o Gol 601, deixa eu só coordenar com o controle. Obrigado. Salvador, tá 3894, tá 2 milhas oceano. Pista 3894, tem livre pouso, pista 28, informa o vento 210 graus, variando de 11 nós até 21 nós, ok? Ah, sim, está 3894, autorizado pouso. pode confirmar o vento para 3894? TAM 3894, vento 210 graus, 15 nós. Eval, irá voar da Zéu, ok? Delta, Alfa, Golf, Eco, Lima. Ok, Eval da Zéu, agora copia, obrigado, 601. Controle, Juliette Tango Zulu, está no lugar de descida. Juliette Tango Zulu, ideal de descida. Para 2000 pés, Juliette Tango Zulu. Para 2000 com. Altímetro. 1013.2, o ajuste é o padrão. Sim, 2013, Juliette Tango Zulu. Ponta, se vier da 28, pronto. 6720 Lima, tem pista 28. A Lima tem pista 28. Então, no Minuto Sol, o centro está coordenando conosco uma possibilidade do senhor voar um novo fixo, ok? Porque da Zéu também não encontra essa sua rota. A coordenação com o controle nos passou. Estamos coordenando direto com o centro Recife. Tá ótimo, porque essa posição aqui tá totalmente fora da nossa rota. Afirmativo, afirmativo. Vamos coordenar, estamos coordenando direto com o centro para que a gente possa lhe dar um fixo mais correto. Tá ok. Isso para 2000 pés. Autorizado final IS e reporte estabilizado no curso localizador. 2000 reportará estabilizado no localizador, 1275. Reposição 219. 3894 levou na sua escuta. Sete dois zero, livre decolagem pista 28, vento 210 graus 15 nós. Por gentileza, modifique sua saída após eval BDEV, ok? Sim, após eval BDEV, leve 7200. Lança 3297, portão 6, pushback acionamento. Portão 6, dúzia, autorizado, chame para o táxi. Farmo táxi, autorizado, 3297. 601 na escuta? Na escuta, 601. Agora sim, abrimos a carta, plotamos a saída, todas as aerovias e após eval irá voar BDEV. Agora sim, obrigado. 601, após eval BDEV e aí é pelo...